mais uma bem apaixonada. Isso é forró saborear, direto no seu coração. Joga pra cima, vai. Alô, bebezão, produção. Trambolinho de Augustinópolis, aquele abraço. Você vive procurando a fórmula do amor, se entregando de alma e coração. Anda o mundo, se machuca e vê que não passou de um encanto, uma desilusão. Usa meus beijos e abraços pra se esconder da dor. Nem se toca que eu posso gostar. Abre os olhos, olha em volta tudo que você criou. Nosso fogo não dá pra apagar. É só juntar as coisas, tá tudo no ar. Ingredientes dessa receita de amor. Pega aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou. Junte com as noites no meu colo cada coisa que você chorou. Você me procurar, vai ter na sua frente tudo que precisa na receita de amar. Isso é forró saborear. Alô, meu prefeito Jader de Pré Norte. Você vive procurando a fórmula do amor, se entregando de alma e coração. Anda ao mundo, se machuca e vê que não passou de um encanto, uma desilusão. Usa meus beijos e abraços pra se esconder da dor. Nem se toca que eu posso gostar. Abra os olhos e olha em volta tudo que você criou. Nosso fogo não dá pra apagar. É só juntar as coisas, tá tudo no ar. Ingredientes dessa receita de amor. Você me procurar, vai ter na sua frente tudo que precisa na. Pegue aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou. Junte com as noites do meu colo cada gota que você chorou. Misture todo o brilho dos meus olhos só de ver. Você me procurar, vai ter na sua frente tudo que precisa na receita de amar. Receita de amar. Oh, receita de amar. Muito bom falar de amor. Sempre.